alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, minha gente. Opa, cheguei. Vai, não precisa gritar não, rapaz. Fala baixinho. Você fica aí gritando perto do ouvido dos outros. Falta de educação. Não tem nada não. Tem gente que gosta de ouvir o rádio bem alto, né? Ligar o volume todo do rádio. Outros ligam o volume todo do computador. Ora, isso aí é o gosto de cada um. E até aqueles que preferem mais educadamente, coloca aí o fonezinho de ouvido, fica ouvindo bem baixinho. Então, isso aí é o gosto de cada um. Ninguém pode. Gosto, cada um tem o seu. Então, bem que você sabe que o ditado é diferente, né? Que gosto e tá, cada um tem o seu. Mas não vou falar o resto, não. Vocês aí agora, cada um que complete por sua conta, viu? Pois é, minha gente. Então, é o programa Maurício Fares no ar. E a gente, como sempre, trazendo aqui alegria, música. E principalmente contando com a sua participação, que é legal pra danar, viu? Ah, mas como é bom saber que você tá aí me ouvindo. Chitãozinho, Chororó cantam. Mini Ripperton, Eduardo Costa, Johnny Birkin, Márcio Greck, Johnny Rivers, Laírton. E olha, tudo isso aqui vai rolar no programa hoje. E mais a carta destaque que você vai curtir daqui um pouquinho, certo? Então começamos aí com Chitãozinho e Chororó. Ela fez minha cabeça. Eita, essa aí é danada, hein? Fez a cabeça dos meninos, ó. Então roda lá, menino. Decidido, gastar todo meu dinheiro, vou beber o dia inteiro, mas eu quero essa mulher. Por causa dela, eu muito tenho sofrido, e serei mais um bandido, se ela não me quiser. Sou obrigado a confessar minha dor, implorar o seu amor, sem importar o que ela é. Mundo é um amor tão profundo, topo que der e vier. Ela que me inspira tanto amor, se eu sou um sonhador, confesso que é por ela. A carta destaque de hoje é a carta da mulher dividida entre dois amores do Maranhão. Aqui já dá pra vocês, já deu para que vocês entendessem mais ou menos qual é o conteúdo, não deu? E eu, quando vejo essas cartas assim, eu já fico aqui preocupado. Meu Deus, que será que está acontecendo? O que será que a gente vai... Ó, bom, daqui um pouquinho a gente vê aí, vamos ver o que a gente pode falar a respeito da carta da mulher dividida entre dois amores do Maranhão, viu? Já a gente lê a cartinha dela, falou? E agora, quem é que canta? A hora agora é a Minnie Riperton, Loving You. You, Loving You. Opa, mas não é assim também não, Maurício. Ela canta mais afinadinho. Então roda a Minnie Riperton aí, menino. Vamos nessa. Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Ô, minha querida amiga Irene Rosa Barbosa, em Arujá, Rio do Pires, na Bahia. Tudo bem, Irene? Ela é um ouvinte, participa comigo, é uma ouvinte muito carinhosa. Ah, sim! Quero mandar um abração também pro meu amigo, o Franco Nero. Ele é lá de Campo Novo do Parecis. É a cidade em que minha irmã, a Bia, é oficial de justiça em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. E o Franco Nero conhece a minha irmã. Ah, e conhece muito bem, por sinal, né, Franco?

sei que Deus sempre está me ajudando. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. Amigão que ele me ouve desde criança, né? Ele acompanha o meu programa aí. Ele é, na verdade, paranaense e ele morava em Novo Progresso, no Pará, porque a família dele foi para lá, deve ter ganhado uma gleba de terra, então eles moravam lá. Aí o Délcio, é Délcio Capes o nome dele, ele acabou se tornando caminhoneiro. Então ele viaja pelo Brasil afora, então cada dia está num lugar diferente. Cada dia está numa cidade diferente. E o Délcio Capes, ele também está me mandando aqui através do Facebook. Ele mandou aqui

Lúbrica. Ixi, essa palavra aqui agora eu acho que eu peguei pesado, né? Essa música, ela é muito sensual. Ah, bom, aí ficou melhor, né? Jane Birkin e Serge Gainsbourg. I love you, je t'aime, je t'aime. Fica numa gemessão danada aí no meio da música. Então ela era proibida. Agora não, agora tá tudo normal, tá todo mundo, ninguém tá ligando pra isso mais nada, né? Então, roda lá, menino! Roda aí, Jane Birkin e Serge Gainsbourg. É I love you, je t'aime. Roda, roda. Falei aí da fobia, né? Ergofobia, que é o medo do trabalho. Eu vou te perguntar também, você sabe o que é eremofobia? Ó, eremo já dá mais ou menos para ter uma ideia. Não sabe o que é, não? Eu quando era pequeno, eu tinha muito. Eu tinha essa fobia. Eremofobia é medo de ficar só. Nossa, tem gente que se ficar só num lugar, num quarto, não precisa nem estar escuro, não. Entra em pânico quando ela percebe que está sozinha, que não tem mais ninguém. Entra em pânico. Aí você vai dizer, mas você é claustrofóbico. Não, estou dizendo que em qualquer lugar que ela esteja, ela se perceber que está sozinha, a pessoa entra em pânico. É o medo de ficar só. Então é eremofobia. É cada nome complicado para a gente falar aí, mas é assim mesmo, né? Quem vai agora? Eduardo Costa, ou fã número um. Roda essa aí também, menino.

Tô achando que você tem razão quanto a soltar os cachorros em cima de você. Não, não, mas vamos em frente. Maurício, para, vamos em frente. Pois bem, Maurício, aqui tem poucas opções de lazer. Apenas de vez em quando tem uma balada pra gente poder se soltar e aproveitar a vida. No restante do tempo, só os barzinhos e os pit dogs, onde a gente vai pra namorar e tomar umas. Ah, meu Deus, que horror. Olha, 17 anos, né? E imagina quanto tempo que ela já não faz isso, hein? Né? Que vai aí pra namorar e tomar umas nos barzinhos. Credo. Mas isso é pior, que isso acontece mesmo demais nessa cidade do interior. Mas Maurício, olha, tá vendo como é que eu tô divagando na carta dela? Eu tô fugindo do assunto aqui, porque é tanta coisa que ela tá me falando aqui que eu já tô ficando agoniado. Mas Maurício, se aparece algum homem que seja interessante, aí depois de tomar umas, a gente vai pro motel. E assim é a nossa vida aqui. Olha, tem dois rapazes com quem eu namoro. E acho que eu estou ficando apaixonada por eles, Maurício. Se saio com um, eu acho que é ele o rapaz que eu gosto. Mas quando eu saio com outro, fico também pensando que ser ele é minha paixão. Foi por isso que eu disse que você iria soltar os cachorros em cima de mim, Maurício. Porque eu não sei decidir por qual namorado, né? De qual eu gosto mais e se devo ficar com apenas um ou se eu devo continuar namorando e ficando com os dois até ter certeza dos meus sentimentos por um. Olha, Maurício, eu sou uma moça de juízo. Eu não fico com nenhum rapaz se não for de camisinha, porque eu não quero comprometer minha saúde e nem quero engravidar por enquanto. O que você me aconselha a fazer, Maurício? Eu devo continuar assim, namorando os dois, até ter certeza de qual escolher? Ou eu devo dar um tempo e dizer a eles que eu estou indecisa e que só vou voltar a namorar depois que tiver certeza dos meus sentimentos? Agradece a mulher dividida entre dois amores do Maranhão. Olha, gente, sem brincadeira. Pô, tem certos momentos que lendo essa carta, eu fiquei imaginando que tratasse de uma armação e que alguém tivesse escrito como brincadeira inventando essa história só para ver a minha reação. Pois é claro que, conservador como eu sou, eu iria mesmo soltar os cachorros, ia soltar mesmo os cachorros em cima de quem escreveu. Mas conhecendo bem como eu conheço a região, mesmo, olha, vocês que estão me ouvindo aí em outras partes aí que não seja da região do Nordeste, né? Mas isso é muito comum de acontecer por lá na região do Maranhão, do Pará, do Piauí, da Bahia, de Minas Gerais e por aí afora. Olha, eu mesmo presenciei ao vivo casos assim. Menina, você me pergunta o que deve fazer, não é mesmo? Eu acho que em primeiro lugar você deveria criar juízo. Sim, criar juízo. Isso é uma loucura e uma leviandade que você está fazendo. Em segundo lugar, você deveria criar vergonha na cara e ter um pouco mais de amor próprio. Você está se comportando como uma piranha, como garota de programa, ficando com um e com outro. Você disse que se considera uma moça normal? Eu queria saber o que é ser normal para você. Eu estou soltando os cachorros, sim. Estou soltando os cachorros, sim. Porque você está dando aqui a entender, você quer dizer que é uma moça normal? Eu queria saber o que é ser normal. Você se comporta como uma piranha, como uma garota de programa. É uma mulher que diz que vai para os barzinhos, né? Menor de idade, vai para os barzinhos para beber, para sair com os homens para os motéis. Você acha isso normal? Menina, você tem apenas 17 anos e já se comporta como uma prostituta de longos anos de praça? Ou será que você acha que se divertir, para se divertir, só existe essa forma, ficar transando com fulano e cicrano indistintamente, hein? Pois é, tô soltando os cachorros, sim. Se você quer uma motivação para preencher o seu tempo, procure outras soluções e não essa de ficar bebendo e saindo para os motéis. Que futuro você acha que vai ter com esse tipo de vida, menina? Que futuro, meu Deus do céu, você acha que algum homem vai te respeitar quando souber como é que você leva a sua vida? Olha, nenhum homem vai querer se unir a uma moça que já teve vários amantes e que já ficou com um sem número de parceiros apenas com essa desculpa de se distrair. Que diversão mais perversa essa sua, não, menina? Agora você pergunta também se deve dar um tempo até decidir com qual dos dois ficar. Sim, sim. Você quer saber a verdade? Sim, você deve dar um tempo sim. Não é só com ele não, com esses dois não. É dar um tempo geral na sua vida para você se autoanalisar e ver a tremenda idiotice que você está fazendo com sua vida. Você está brincando com fogo, menina. E quem brinca com fogo acaba se queimando. Você fica brincando com fogo, acaba se queimando. Olha que isso aí é uma coisa... Infelizmente, apesar de eu saber que isso é normal aí na região, né, de muito, crianças, meninas muito mais novas do que você de 17 anos que tem esse tipo de comportamento. Mas eu acho isso aí um tremendo absurdo, a ignorância que não tem tamanho. E você também já deve ter começado desde seus 12, 13, 14 anos, não é? Porque pelo visto aí você já tem uma experiência muito grande nessa gira ou nessa roda viva que é a vida sexual. Que horror, que horror. Menina, eu não... Olha, acho que você tem que mais é criar juízo mesmo. Criar juízo e ter vergonha na cara para não ficar fazendo essas coisas aí. Que isso aí não vai te levar para lugar nenhum. Tem outras formas de você se divertir, se distrair, sem precisar ficar aí vendendo o seu corpo e passando por piranha, viu? Tem outras formas sim. Basta você procurar direitinho que você encontra aí. Não venha com essa desculpa não, porque a gente para se distrair não precisa de ficar aí fazendo dessa forma como você está fazendo, não. Eu fico até assim meio aparvalhado, meio besta, sem saber o que dizer numa situação como essa. Olha, você pediu uma música internacional. Pediu para ouvir uma música internacional. Me deu um trabalhão para entender que música era e quem era o artista. Mas eu acabei decifrando. Tô vendo aqui. O nome do cantor é John Rivers. E não João Rivo, como você escreveu, né? É, você escreveu João Rivo. E eu falei, meu Deus, que cantor é esse? Aí eu descobri que o nome do cantor é Johnny Rivers. E o nome da música é Do You Wanna Dance, e não Dorivana Dance, tá? Mas viu só? João Rivo, o nome do cantor. E o nome da música, Dorivana Dance. É Do You Wanna Dance, o nome da música. Do You Wanna Dance. Eu vou rodar pra você, mas pelo amor de Deus, menina, vê se cria juízo, pensa na sua vida. Essa vida que você tá levando agora, deixa essa vida errada que você tá levando agora e procura ser uma moça ajustada e não essa porra louca que você tá sendo agora. Para com isso, cria juízo, diaba. E tá aí, então. John Rivo, Dorivana Dance, não, vamos falar sério. John Rivers, Do You Wanna Dance? Roda a música da menina. Eu tô dando essa bronca no você aí, mas é pra que você caia na real. Mas eu, no fundo, você sabe que isso aí é uma bronquinha, mas eu gosto de você, eu tenho um carinho muito grande por você. Roda a música dela aí, roda, por favor. Do you wanna dance and hold my hand? Tell me that I'm your man, baby. Do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Squeeze and kiss me all through the night. me all through the night, baby. Do you wanna dance? Será que eu estiquei demais a coisa aqui? Ó, já tá passada a hora. Vamos embora. Tchau. Obrigado. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.